Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosos da Serra e que em tempo esteve como pároco na zona da Cordinha. Vamos conversar sobre o último documento do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, uma encíclica sobre ecologia que fala de alterações climáticas, água, animais, vida humana, relativismo, conversão ecológica, pobreza, demografia e economia. Uma encíclica para crentes e não crentes, que já conquistou o mundo, sendo considerada a primeira encíclica com dados científicos. Os cientistas afirmam que o aquecimento será rápido e irreversível, podendo atingir mais 5 graus, fazendo com que as águas do mar acabem por subir. Obrigado por ter aceitado este meu convite. Uma saudação especial para todos os nossos ouvintes. Amigo Sr. Padre Orlando, vou-lhe colocar a primeira questão, e que é a seguinte, e relacionada com esta encíclica sobre ecologia do Papa Francisco. O que é que o Papa Francisco pretenderá com esta encíclica sobre ecologia? Bem, esta encíclica, certamente ele pretende transmitir-nos uma mensagem que já estava a fazer-nos falta, e a fazer falta ao nosso mundo, alertando para problemas muito importantes, dando uma visão cristã sobre a ecologia, que no fundo não é nova e que vem na continuação daquilo que já foi iniciado pelos papas anteriores, João Paulo II e Bento XVI, mas que agora, numa encíclica, nos dá uma perspectiva desenvolvida, com dados científicos, em que nos alerta para esta importância de olharmos o mundo como casa comum e de participarmos na obra da criação que o Senhor nos deixou para construirmos e não para a destruirmos. Pois, quando nós olhamos para o nome da encíclica, ou melhor, para o nome não é, mas para os termos da encíclica sobre a ecologia, ficamos pensando que isto está resumido a um espaço muito curto, mas acaba por ser muito abrangente, porque ele fala da indiferença, não é? Sim, sim. E de facto isto toca connosco, e nós vivemos num mundo de indiferença. Porque é ecologia, sim, mas numa perspectiva humana. Não só a nossa responsabilidade humana, mas o problema ecológico como sendo um problema humano, e atingindo populações, atingindo as gerações do futuro e atingindo mesmo as pessoas do presente, e a atitude com que se colocam perante a natureza, perante a criação, e que vai desde a água e desde as espécies até à maneira como a pessoa se coloca com o seu próprio corpo e com a sociedade também, e com a família. Tudo isso acaba por estar envolvido. É uma visão muito abrangente da ecologia. Não é aquele tipo de ecologia que estamos habituados a ouvir falar, de grupos que querem proteger um determinado animal ou uma determinada espécie e que, se for preciso, estão ao mesmo tempo a defender o aborto, a defender coisas que vão contra problemas humanos. E, portanto, aqui temos uma visão abrangente, uma visão correta, que ultrapassa outras visões que pecam precisamente pela sua parcialidade. Pois, o Papa faz até uma crítica aos políticos e aos governantes, dizendo que os encontros que têm sido feitos para proteger o ambiente não passam de encontros ideológicos. No fundo, é um pouco o que há pouco referia, esta como que uma ideologia do ambiente que está muito preocupada quando cai uma árvore, não é? Exatamente. Ou quando um pobre de um animal adoece, mas vê os seres humanos cheios de fome, serem perseguidos, serem mortos, e fica indiferente. E o caso que acabou de referir, o caso do aborto, em que até... Há governantes e pessoas do ambiente que pensam que, portanto, melhorar o ambiente é fazer abortos, portanto, é que haja menos população, quando está provado que é exatamente o contrário. E fazendo até disso uma condição para os apoios que prestam aos países subdesenvolvidos, como condição para o apoio ser dado, tem que haver sinais daquilo a que eles chamam de desenvolvimento. E os sinais daquilo a que eles chamam de desenvolvimento é a adoção de todas essas ideologias abortistas e de género e tudo isso, por vezes fazem depender disso. Mas a crítica do Papa aos governantes também não vai só por aí. Vai também de uma... O Papa critica também uma hipocrisia, que há uma alegre indiferença da parte dos governantes em que se fala muito, mas se faz pouco. E fazem-se cimeiras, fazem-se coisas internacionais para reduzir as emissões de carbono, para reduzir os estragos que os países industrializados estão a causar na natureza, e no entanto as coisas continuam na mesma, e estamos a deixar às gerações futuras um mundo destruído, e ninguém está a fazer nada. Quer dizer, fala-se, mas fala-se só, e na prática isso tem pouco operacionalidade, ou nenhuma. Vamos entretendo, porque as grandes potências acabam por continuar a fazer exatamente o que faziam, e isto é um paliativo para falarmos, mas, quer dizer, mas para concretizar, parece-me que pouco ou nada se faz. Aliás, a própria encíclica, creio eu, que nos Estados Unidos e até em algumas multinacionais, teve alguma dificuldade em se transmitir, exatamente para que não tocassem em algumas grandes multinacionais. Estou a pensar nos casos do carvão e outros, em que, portanto, eles poluem, mas, portanto, também não criam de maneira nenhuma, não é? Atenção que não é só de agora que há, tal como há dados científicos, portanto, provando que, de facto, estamos a causar grandes estragos, e o nosso estilo de vida, aquilo que o Papa certamente quer é que haja uma conversão do estilo de vida. O nosso estilo de vida, e tal como há dados que comprovam que o nosso estilo de vida e a maneira como o mundo está a trabalhar, que estão a provocar danos irreversíveis e que estão a provocar o aquecimento global, também há quem arranje dados a dizer o contrário. E já não é de agora que existe quem se venda ou pelo menos quem apresente dados a dizer isto não é bem assim. E, portanto, foi uma coisa que veio à polémica. Esses que estão desse lado vieram dizer e vieram criticar esta encíclica, portanto, por se fazer valer destes dados, que mostram que, de facto, as coisas estão a tomar uma proporção assustadora, e, portanto, há essa oposição que até procura apoiar-se em dados científicos para, no fundo, contradizer e dizer calma, isto não é bem assim, e, portanto, no fundo, descartar também responsabilidades. Padre Orlando, o Santo Padre fala também nesta encíclica das guerras, das armas nucleares, portanto, também são um objeto, portanto, desta encíclica. Pronto. E muitos países têm armamento nuclear, e parece-me também neste aspecto não há grande preocupação com este setor. É claro que, como ele diz, que isto é uma casa de todos, se todos víssemos a casa como sendo de todos, pronto, tudo este mundo iria melhor. Mas a verdade é esta, de facto, isto é uma casa de todos, e o que todos fazem a todos também diz respeito, ou o que cada um faz a todos diz respeito. E um dia, eu penso que também um dia responderemos, ouviremos tudo o que nós fizemos neste campo ou que deixámos de fazer. Eu estou a pensar que há anos eu li um livro que me chegou às mãos e que depois acabei por até por distribuir alguns, da Glória Polo. Não sei se o Padre Rolando chegou. Não. Não conheço. Achei muito interessante, porque tratava-se assim muito rapidamente do seguinte. Pronto, uma senhora que mais o marido foram atingidos por um raio num dia de trovoada. O marido, portanto, morreu e a senhora entrou em coma. E ao entrar em coma, ela teve uma visão das suas culpas, uma visão de Deus, e pronto, e acabou por recuperar, e hoje ela passa o mundo a falar dessa visão que teve, do céu, do inferno, e de quanto arrependida está, de alguns passos que deu, e portanto do que pretende desta forma levar outras pessoas a que sigam esses passos. E eu recordo-me que no livro vem um ponto que parece quase sem importância, mas diz: eu num determinado dia atirei com uma casca de banana para a rua. E naquele tempo que estive com Deus, vi que nessa casca de banana que eu tirei para a rua, uma pessoa escorregou e caiu. Quer dizer, portanto, não há dúvida nenhuma que até nisto, portanto, é nestas pequeninas coisas, não é? Um dia veremos, portanto, as nossas falhas, as nossas omissões. É assim, de facto, que é, portanto, que está tudo por um dia. Nós estamos... há aqui mudanças muito difíceis, porque estão realmente metidas no nosso estilo de vida. No fundo, estamos a prejudicar toda esta casa comum, e prejudicar a casa comum não é prejudicar a casa, mas é prejudicar as pessoas. No fundo, para quê? Muitas vezes para termos coisas de plástico que se usam e que até se deitam fora. A mentalidade do descartável está aqui, e pensar aquilo que é a mentalidade do descartável é pensar nessa tal ecologia de uma maneira global e abrangente, porque o descartável é o lixo que se produz e é a própria mentalidade que se cria em relação às coisas, em relação às pessoas também. O não se dar valor às coisas, o não se dar valor às pessoas. Os objetos que usamos são descartáveis, as pessoas tornam-se descartáveis, nós usamos isto, não tem mal, porque a seguir há mais, a seguir vem outro, usa-se e deita-se fora. Quer dizer, a própria mentalidade de desperdício, de esbanjamento, no fundo, isto são coisas que vão muito mais para além da realidade física. É o nosso próprio coração que, no fundo, se mancha e que entra num outro tipo de atitude. Vai contra o plano de Deus. Curar esta ferida, procurei em toda a parte uma expressão para compreender. Esta coisa. estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhos da Serra. Conversamos sobre o último documento do Papa Francisco, encíclica Laudato Si, uma encíclica sobre ecologia que fala de alterações climáticas, água, animais, vida humana, relativismo, conversão ecológica, pobreza, demografia e economia. Uma encíclica para crentes e não crentes, que já conquistou o mundo, sendo considerada a primeira encíclica com dados científicos. Padre Orlando, deste desperdício que há pouco falava, os pobres são as maiores vítimas, não é? Porque as grandes empresas acabam por explorar e deixar lixo e outras vezes até transportá-lo para países com poucos recursos, a troco, se calhar, de uns pobres dólares ou de uns pobres euros. É assim, não é? Portanto, estas são as grandes vítimas de tudo. Sim, sim. As grandes vítimas de tudo isto, pelo menos fisicamente falando, nós sabemos que o principal prejudicado com o pecado é sempre o próprio pecador que se condena. No entanto, falando do impacto que isto tem neste mundo físico, biológico em que vivemos, de facto as grandes vítimas são atualmente os pobres e os países mais pobres, e serão também as gerações futuras, certamente, e mais até. Isto é global, isto mexe com a economia, como disse, aquilo que é vendido, aquilo que é comprado ou que é descartado, às vezes a troco de uns pobres dólares ou de uns pobres euros. Isto não pode passar pelo esforço de uma pessoa só, embora tenha que começar por aí. Às vezes é difícil, porque às vezes nós sabemos como, e a tal mentalidade do descartável, vamos comprar isto ou vamos ali porque isto é barato, é relos, mas mesmo que se estrague também não há problema porque foi barato. Mas foi barato à custa de quê? Foi barato à custa de mão de obra escrava ou quase escrava. E depois, esse tipo de produtos assim produzidos, às vezes mesmo que queiramos fugir deles, é difícil, porque temos um mercado invadido com eles, até mesmo em prejuízo de empresas nossas e do nosso país, empresas que davam emprego a famílias com condições dignas, bem diferentes daquelas em que são dadas aos trabalhadores em alguns países. E, portanto, isto está invadido de uma tal maneira que isto tem que começar por um esforço nosso, individual, mas, de facto, o nosso esforço individual é uma gota no oceano. E, portanto, por isso é que foi muito importante, e está a ser muito importante, o Papa, tendo a voz que tem e a projeção que tem, convocar toda a gente, não só crentes, mas também não crentes, como disse, uma encíclica para crentes e para não crentes, porque isto não pode ser o esforço de um homem só, nem podem ser só os esforços individuais de cada um, mas temos que nos unir contra o sistema injusto que está a poluir e que está a explorar e que está a causar todos esses danos. O Papa diz até, a determinada passagem da encíclica, que isto não pode ser o projeto nem de um só político, nem de um só mandato. E nós sabemos como na política os mandatos determinam, são ciclos que estão sempre a começar e a acabar. O que um governo faz já não é levado por diante pelo outro governo porque já tem outra perspectiva. Isto falando a nível da política, a que nível seja, estamos a falar tanto a nível na escala mais pequena como a nível global e mais até importante a nível global. E quer dizer, isto não pode ser um projeto de um só homem, nem sequer de um só político e nem sequer de um só mandato. Isto tem que atravessar vários mandatos e tem que ser uma coisa que una os vários políticos e que una os cidadãos todos, crentes e não crentes. O nosso esforço tem que começar por ser individual, mas não basta que seja individual, porque isto é de facto uma potência esmagadora e é uma potência maléfica que absorve tudo isso se não houver um esforço comum para o qual o Papa nos está a tentar convocar. O Papa diz nesta encíclica, não é o Papa que diz, os cientistas dizem que esta é a primeira encíclica com dados científicos. O que é que lhe parece? Se eles o dizem, certamente, não tenho na cabeça o plano de todas as encíclicas ao longo da história, mas tendo em conta que chegámos a esta época e tendo em conta um bocado a visão geral que temos das encíclicas anteriores, digamos que sim, com certeza será a primeira encíclica a ter mais do que anteriores dados científicos. Científicos, entendamos, na área daquilo a que chamamos as ciências naturais ou talvez as ciências puras, eu não sei se essa qualificação aqui pode entrar, porque, claro, dados científicos têm sempre, quanto mais não seja, de teologia, mas de ciências da natureza, digamos assim, esta é realmente uma encíclica que os tem e que está de facto considerada como sendo a primeira a ter dados científicos. Os cientistas dizem, portanto, que esta encíclica que coloca a ciência e o progresso ao lado da fé e da ética, creio que será baseado nisto, que eles dizem que é, por isso é que é a primeira encíclica com dados científicos, mas pronto. Já não devia ser segredo para ninguém que a fé e a ciência não estão uma contra a outra, mas que não só são conciliáveis como cooperam e portanto isso é uma luta desde há séculos e há sempre alguém interessado em tentar confundir as pessoas e as mentalidades, há sempre alguém interessado em fazer passar o mito de que a Igreja sempre foi inimiga do progresso e que se opôs à ciência, quando pelo contrário a Igreja sempre foi a instituição que mais desenvolveu a ciência. Depois do colapso do Império Romano, a sabedoria que se conseguiu guardar, mesmo a nível das ciências naturais, aquilo que havia na época, não é? Da antiguidade, aquilo que foi preservado graças aos mosteiros e aos monges copistas e aos seus livros e à sua paciência, a filosofia, e tendo em conta que estávamos numa época em que a filosofia envolvia não só as ideias e o pensamento, mas mesmo a parte das ciências naturais. E depois foi no seio da Igreja que surgiram as universidades e os homens do saber, muitos deles mesmo clérigos, e não só na Idade Média, nem no início da Idade Moderna, mas mesmo para a frente, século XIX e século XX, grandes teorias atuais, como, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é uma das teorias mais aceitas, isto, claro, são coisas que mesmo assim não são consensuais, foi uma teoria elaborada por um sacerdote jesuíta. Isto é uma coisa que passa ao lado, às vezes, até de universitários, que é uma coisa que é desconhecida para muitos, mas a Igreja sempre esteve ao lado da ciência e a fé e a ciência sempre cooperaram. E ainda bem que esta encíclica, até pela própria matéria em que trata da natureza, e portanto foi essa oportunidade excelente para, uma vez mais, se as duas, fé e ciência, cooperarem e portanto aqui neste caso numa encíclica, pela primeira vez então numa encíclica. O Papa diz nesta encíclica que não se pode propor uma relação com o ambiente que prescinda com a relação com as pessoas e com Deus. É assim mesmo, não é? Sim, porque tudo isto, estamos a falar da natureza. A natureza é importante por causa das pessoas. Se houvesse poluição em Marte, de facto o planeta Marte é inabitável, não é? Falando de outro planeta qualquer, isso para nós não é um drama, porque não vive lá ninguém. O que é dramático é que o lugar onde vivemos, a nossa casa comum, está a ser destruída. vida. E, portanto, isto é dramático por causa das pessoas, mais do que por causa de tudo o resto. E, portanto, mete à baila as pessoas, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana e a vida humana e o valor da vida humana, e mete Deus também. Deus como o Senhor da criação e, afinal de contas, mete aquilo que sempre foi, que sempre soubemos pela Sagrada Escritura, a começar no Génesis, toda aquela doutrina da criação, que nos explica não como é que o mundo foi feito, mas o paraquê, o sentido de o mundo existir, o sentido da criação, que de facto nos mostra que Deus qualifica a sua própria obra como algo de muito bom, e que a entrega ao homem para ser uma espécie de jardineiro que tem a tarefa de continuar esta obra, de participar nesta obra da criação de Deus, agora continuando-a, desenvolvendo-a, enchendo e dominando a terra, mas dominando não no sentido de destruir. E, portanto, esta a ecologia, no fundo, vem daí do Génesis. E a contemplação da natureza, logo a começar pelo Cântico de São Francisco, que é o que dá título à encíclica, Laudato Si, é uma palavra, é uma expressão um bocado estranha para nós, mas que significa louvado seja, é o início em italiano desse Cântico de São Francisco, ou pelo menos atribuído a ele, não sei se é exatamente mesmo de São Francisco, mas parece que sim, existe um outro cântico atribuído a São Francisco, que não é, mas este creio que é mesmo. E, portanto, em que, a partir da natureza, a natureza serve, a contemplação da natureza serve para chegar ao Criador. E, portanto, São Francisco louva a Deus como o Criador da natureza. E, portanto, isto é importante porque tem a ver exatamente com Deus e com os homens, senão seria uma coisa sem grande importância. Aliás, o próprio Papa diz que, portanto, nenhum projeto pode ser eficaz se não for animado por uma consciência bem formada e responsável. Portanto, não há dúvida nenhuma que, pronto, veio ao encontro do que o Padre Rolando acabou de... É todo um apelo à responsabilidade, em encíclica. Nossa, dos políticos, de cada um de nós, dos crentes e não crentes. É proibido ficar calado, ver escutar os ideais do recitador, passar ao lado, usar a voz do que é demais. Eu não posso permitir. Eu não aguento suportar. Põe a mão na consciência, agitação e paciente, sangue novo, a consciência grita a alma que é da gente. Eu não posso permitir. O teu silêncio. Ah, eu não aceito o teu silêncio. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Papilhais da Serra. Temos estado a conversar acerca do último documento do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, uma encíclica sobre ecologia e que fala, portanto, das diversas alterações climáticas, da água, dos animais, da vida humana, do relativismo, da conversão ecológica, da pobreza, demografia e economia. Padre Orlando, como é que vê, portanto, já falámos aqui nesta encíclica que há ambientalistas que até fazem promoções e gastam, não dissemos há pouco, mas vou dizê-lo agora, gastam milhões e milhões a fazer campanhas acerca do, a favor do ambiente e muitas vezes essas campanhas têm quase essencialmente em vista ou o aborto ou algo parecido com isto. A contracepção também, sim, a mentalidade contraceptiva também é um dos pontos, sim, sim. Como é que vê o Estado português, que gasta 11 milhões de euros por ano em abortos, fazem-se em média por dia 45 abortos, muito repetidos já várias vezes, portanto, isto de facto para um país que vive com as dificuldades que nós sentimos. Se a encíclica do Papa é um apelo à responsabilidade, eu acho que as coisas como elas estão neste momento em Portugal em relação a esse aspecto são exatamente o contrário, um apelo à irresponsabilidade. À irresponsabilidade. E à injustiça. Também isso poderíamos considerar um verdadeiro atentado ecológico. Porque, na verdade, mesmo já partindo do princípio, e nós defendemos a vida humana e consideramos o aborto um crime, mas já pondo essa realidade de parte, já esquecendo essa parte que é a mais importante, mas mesmo esquecendo essa parte e mesmo admitindo que está bem, vai ser possível abortar agora em Portugal. É de uma irresponsabilidade total, irresponsabilidade e educação para a irresponsabilidade das pessoas também, mas logo para começar é injusto o facto de o Estado patrocinar esse ato e com os milhões que patrocina e que o Sr. Armando acabou agora de falar, porque na verdade qualquer ato de saúde do Serviço Nacional de Saúde é pago, exceto para quem seja isento, evidentemente, por razões justas. E portanto, para dar vida é preciso pagar, para matar, para destruir é de graça. E mesmo que considerássemos isso um ato bom, Deus nos livre, mas mesmo que considerássemos isso bom ou justo ou sensato fazer o aborto, mesmo assim estava a haver um grau de injustiça. Então uma pessoa vai fazer um serviço, paga, e outra pessoa vai fazer outro serviço e não paga. A coisa começa por ser injusta logo a partir daí, este tipo de situação. E depois, tendo em conta que os abortos são repetidos, muitos deles são, a mesma mulher vai fazer o aborto. Ora bem, este patrocínio da morte, digamos assim, e que é de facto um patrocínio, este incentivo ao homicídio, ao aborto, está a tornar as pessoas irresponsáveis, está a fazer do aborto um meio contraceptivo, que não o é. E portanto nós também temos a nossa opinião bem formada acerca da contracepção, também ela é uma forma de irresponsabilidade no fundo, mas tornar o aborto, como ver o aborto como se fosse um contraceptivo, mais irresponsável ainda é. É mesmo a dizer às pessoas, não tenham problemas nenhuns, sempre que for preciso, estejam à vontade para fazer isto, quer dizer, e pois é assustador pensar que por dia 45 Eu já ouvi falar em mais, já ouvi falar em 49, já ouvi falar em 49, mas os números andarão por aí. Sim, sim. Não fugiram muito disso. Mas quer dizer, isto é assustador, é monstruoso, já por si mesmo, depois ainda mais tendo em conta que é gratuito e que é pago pelos nossos impostos. Repare que eu não concordo com esta situação e, no entanto, o dinheiro dos meus impostos também está a ser canalizado para isto. Também isso, também aqui há injustiça. E, portanto, quando falamos de ecologia, estamos a falar de vida e a começar pela vida humana, e estamos a falar de justiça social também. Outra injustiça, e que o Papa refere nesta encíclica, é a seguinte, portanto, o Papa diz que um terço dos alimentos se perdem enquanto os seres humanos passam fome. Isto realmente é uma injustiça, não há dúvida nenhuma. E de que maneira, não é? É a tal mentalidade de consumo, de usar e deitar fora, e às vezes isto numa cadeia em que é mais prático deitar fora do que reaproveitar. É tudo feito em linha, tudo feito em série, como nas linhas de montagem das fábricas. E, portanto, a máquina, o sistema, a linha prossegue e torna-se mais prático deitar fora do que reaproveitar. Felizmente, já vemos em alguns sítios, portanto, programas de combate a esse desperdício. Certos restaurantes que tentam que aderem ou que, portanto, eu não sei falar disso muito em pormenor, mas eu sei, e já não foi agora, já foi há poucos anos, um, dois, três, se calhar, que de facto tive essa notícia de que há esforços nesse sentido já de reaproveitar alimentos, até a favor de instituições que sociais, não é? Para que não haja desperdício. Há restaurantes, sei que há restaurantes a aderir a esse tipo de campanhas e de programas, isso existe e é preciso que seja implementado cada vez mais. Também isso é ecologia. A ecologia é muito mais do que plantas e animais, e é isso que o Papa nos ensina. O Papa, nesta encíclica, portanto, divide até em vários temas, e um deles eu trouxe aqui para lhe falar. O Papa fala que devíamos fazer uma conversão ecológica. Isto é interessante, porque converter é mudar, não é? Exatamente. E repare que isto tem a ver até com moral cristã, e sem ser cristã também, pronto. Mas a conversão ecológica é isso, é mudarmos o nosso estilo de vida, é deixarmos de desperdiçar e deixarmos esta mentalidade do descartável, não só pelo poupar economicamente, mas mesmo por essa visão de solidariedade para com aqueles que saem prejudicados, acabam por ser prejudicados no meio disto tudo. É interessante que temos um Papa Francisco e que adotou o nome de Francisco exatamente por causa de São Francisco de Assis e porque alguém lhe disse: não te esqueças dos pobres. E portanto, um Papa que é Francisco e que começa esta encíclica sobre este tema com um hino franciscano, com o hino de São Francisco de Assis, que fala sobre a natureza, mas também o facto de ser de São Francisco de Assis. E nós proverbial a chamada pobreza franciscana, não é? Faz parte do espírito franciscano o ser austero, o ser, ter um estilo de vida pobre, ter um estilo de vida poupado, não aquela poupança do avarento, sim, mas claro, a poupança de quem não desperdiça. E a poupança de quem aproveita tudo, para, não, só, não é o não estragar por não estragar, por ser mal empregado apenas, mas também a atenção aos pobres, o ser pobre com os pobres, mas ter esta atenção e esta mentalidade de não desperdício, oposta à mentalidade do consumismo e à mentalidade descartável, um espírito de pobreza que não é viver miseravelmente, mas é terem atenção àqueles que precisam, e é não desperdiçar sabendo que há quem passe fome. A conversão ecológica é isto. Esse espírito franciscano é realmente aquilo que nos pode ajudar mais a compreender o que é isso de conversão ecológica. O Papa fala, e também não só o Papa, outras pessoas, estou a ver alguns pastores, que têm dito que, portanto, que é pecado danificar o ambiente. Isto era uma coisa que praticamente nunca se tinha ouvido falar, que fosse pecado, não é? Mas a verdade é que atribui também que até o danificar o ambiente, pronto, também de alguma forma está-se a ofender a Deus, não é? Sim, de vez em quando os papas, felizmente, que nos alertam para novas formas de pecado que aparecem. Há até já quem tenha acusado a Igreja de inventar pecados. Por exemplo, João 23. No tempo de João 23, o Papa São João 23 disse, ou escreveu, não estou certo, falou sobre os pecados da estrada. Portanto, claro que isso é uma coisa para a qual nós não éramos sensíveis ou que não existia no tempo em que ainda não havia automóveis. Mas a partir do momento em que começa a haver automóveis e a partir do momento em que o automóvel começa a ser algo usado pelo comum das pessoas, quer dizer, surge aí também uma nova forma de pecado ou de santidade. Portanto, na forma responsável ou irresponsável, conforme conduzimos. Então, São João 23, sensível a isso, alertou para os pecados na estrada, que é do tipo de pecados que certamente nos tentam mais vezes. A maneira como às vezes conduzimos, esquecendo-nos que pode aparecer alguém ou alguma coisa que se atravesse no caminho, o cuidado nas localidades, diferente do de fora das localidades, quer dizer, a maneira como respeitamos a nossa própria vida e a dos outros, temos aí uma forma de pecado, ou potencialmente que pode ser em que podemos, uma nova situação em que podemos pecar de uma maneira que era inimaginável em tempos anteriores. E portanto, agora, depois de uma revolução industrial, em que a revolução industrial, com aquilo que ela significa de negativo, a produção em série, com os esgotamentos dos trabalhadores, não é? E a produção de objetos assim, em larga escala, graças a esse método, mas também depois o surgir da mentalidade consumista e mais tarde do descartável, porque mesmo sendo a mesma questão de linhas de montagem, agora há plástico, agora há outros materiais, agora há coisas mais baratas, mesmo aquilo que é fabricado hoje é diferente daquilo que era fabricado antes. Antes até era fabricado para durar, agora é fabricado para durar pouco e para usar e deitar fora. Quer dizer, tudo isso configura uma nova realidade, um novo contexto. E, portanto, a palavra de Deus é eterna, foi-nos deixada na Sagrada Escritura, mas se precisamos... Precisamos da tradição, da sagrada tradição para a interpretar e precisamos do sagrado magistério para o atualizar. E, portanto, o magistério dos papas tem tido este mérito. É também uma assistência especial do Espírito Santo, certamente, para estarem atentos a estes sinais dos tempos e chamarem a atenção que há aqui uma nova realidade. O pecado tem sempre a mesma dinâmica, mas aqui tem uma nova concretização, uma nova configuração. E, portanto, desde a Revolução Industrial e desde a evolução para este mundo assim como nós o temos hoje, estes problemas ecológicos passaram a ser questão de uma maneira que não o eram há uns anos atrás. No tempo em que o lixo que se fazia eram as cascas de batata que iam para a terra, como aquilo que nós hoje chamamos adubo biológico, isso não era problema nenhum, em que o lixo, tempos em que o lixo era todo ou praticamente todo biodegradável. Agora, a partir do momento em que começa a haver um outro tipo de lixo que já não é biodegradável, a partir do momento em que começa a haver um sistema que é descartável e que explora as pessoas, a partir daí há um novo problema que não havia antes. E, portanto, certamente o Papa está aí para nos alertar para isso. Padre, eu fiquei a pensar naquele pecado que referiu e que acusaram o Papa do pecado da condição. E, de facto, assim é. Eu creio que o nosso orgulho vem bem ao de cima na estrada, não é? Quando o indivíduo nos ultrapassa, não é? Ficamos meio picados e o nosso orgulho é vou-te ultrapassar, vou-te vencer. Aquilo que somos ao volante, mas vencer pelo orgulho, não é? Portanto, de facto. Aquilo que somos ao volante, se calhar, revela um bocado daquilo que nós somos no nosso íntimo. Há certas situações que revelam aquilo que somos de uma maneira extraordinária. À mesa é com certeza uma delas, ao volante será outra, com certeza. E tudo isso nos pode servir de exame de consciência para nos acusarmos a nós mesmos mais do que os outros e, de facto, como é que eu me sinto quando vou a conduzir? Se calhar as minhas impaciências, se calhar esses meus orgulhos, se calhar deviam-me deixar a pensar. É isso, os pecados têm uma nova configuração, mas no fundo a dinâmica é a mesma. E a dinâmica do orgulho, da soberba, do querer ser eu mais do que os outros, quer dizer, tudo isso vem ao de cima em diversas situações, umas mais novas e outras mais velhas. conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Papilhões da Serra. Temos estado a conversar sobre o último documento do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, e o nosso programa está praticamente no fim, vamos ter já muito pouco tempo, mas pronto, vamos aproveitar ainda mais um pouco para conversar com o Sr. Padre Orlando. Padre Orlando, esta é mais uma questão pessoal. Sei que as paróquias do Padre Orlando são as que mais festas populares têm na Diocese de Coimbra. Como é que consegue conciliar tantas festas? Diga-me lá. com muito equilibrismo. com muito equilibrismo, às vezes. É difícil, porque há fins de semana com bastantes festas, sobretudo os fins de semana de agosto, e este ano de uma maneira particular em que o 15 de agosto se calha ao sábado, não é? É um dia santo, já por si, as missas nas paróquias e depois ainda as festas. Bom, somos dois sacerdotes, procuramos fazer o nosso melhor. É cansativo percorrer tantos lugares e celebrar tantas Eucaristias, introduzindo também algumas celebrações da Palavra, acaba por ser a forma. Também, como é tempo de festas, às vezes os próprios leigos estão envolvidos ou na festa, ou numa festa, ou na filarmónica, ou num trabalho qualquer que envolva festa, e às vezes mesmo os leigos não estão disponíveis para colaborar. Mas tem sido possível. Este ano falei também com um dos nossos seminaristas, o Daniel Rodrigues, que é de Nogueira do Cravo, natural de Nogueira do Cravo. Ele vai nos dar uma ajuda nas festas do nosso verão, cada vez mais numerosas e difíceis. Umas festas em que o espírito pagão invade a festa e que por vezes se procura sobrepor ao espírito cristão. Mas nós vamos procurando que o espírito cristão esteja presente e vamos procurando que a capela não seja esvaziada, a capela de um determinado lugar não seja esvaziada do seu sentido cristão, nem do seu sentido paroquial, nem eclesial, mas que não seja apenas celebrar aquele lugar, celebrar aquela aldeia, que é o que as pessoas pretendem no fundo, mas que seja principalmente celebrar a fé. Espírito pagão, espírito cristão, foi o que acabou de referir. Acha que as festas populares deviam ser evangelizadas ou não? Bem, essa é uma pergunta difícil para mim. Difícil porque, com certeza que deviam, mas era preciso encontrar a forma de o fazer, porque os especialistas da pastoral dizem que é preciso evangelizar a tradição. E isso é possível em algumas tradições, mas não é possível noutras. Depende do contexto, por vezes, e falando concretamente das nossas festas de verão, são festas em que o paganismo é de facto absorvente. Eu não sei se é assim muito possível evangelizar aquele contexto. Só se lhe conseguíssemos dar uma configuração diferente, porque, de facto, da forma que as coisas estão, alguém falava há dias, e um outro pároco também, eu fui convidado pelo Correio de Coimbra, o nosso semanário diocesano, em que dei um contributo sobre esse tema. E recordo que nesse dossiê, nessa página que o Correio de Coimbra fez, um outro colega pároco dizia, chamava a atenção para uma coisa que, de facto, é verdade, nas cartazes das festas, os conjuntos aparecem em letras garrafais e com fotografias enormes, conjuntos que às vezes têm uma apresentação, também pouco cristã, e de facto a parte religiosa aparece ali misturada, por vezes diluída, o horário da missa em letras pequeninas. Isso é sintomático que de facto a missa é apenas um pretexto, ou é apenas algo que ali está, ou certamente não é aquilo que é mais importante. Dá-me muito mais gozo, em vez de fazer a chamada festa tradicional, popular, normal, tradicional que temos, essas festas de missa, procissão, arraial, etc., acho que é muito mais possível evangelizar noutro tipo de festas, que também existem muito no Conselho da Pampilhosa, que é os almoços e os convívios, porque é interessante que, como também a missa está ainda, pelo menos, bastante na identidade daquele povo, porque, por exemplo, se organiza um almoço, mesmo que, se calhar, a festa em honra do padroeiro, que à partida seria a coisa mais cristã, não é. Acaba por ser mais cristão, às vezes, o almoço de aniversário da Comissão de Melhoramentos, ou o almoço dos nascidos em 1942, ou o almoço dos Josés, ou o almoço de uma determinada família, família alargada, digamos assim. Porquê? Porque o tema do convívio, o objetivo é almoçar, no fundo, é um tema e é uma motivação à partida muito mais pagã. No entanto, eles sentem que o almoço não faz sentido se não houver uma missa antes. O encontro entre as pessoas, o pretexto do encontro é almoçarem, mas eles sentem que aquilo não faz sentido sem haver missa. E se calhar aí é mais possível pegar nisso, até porque é com pessoas que estão lá na Pampilhosa, do que nas festas de verão, que são feitas por pessoas que não são de lá, que estão em Lisboa, que são descendentes de lá, mas que só vêm passar férias e que não estão no espírito. Não estão no espírito. Ali, nesses almoços e convívios, até é possível, por exemplo, e já que convidam o sacerdote para almoçar a seguir, portanto, vamos começar este almoço rezando, com uma oração. É possível fazer, se calhar, muito mais evangelização nessa ocasião do que nas festas dos padroeiros anuais, se calhar até contraditoriamente, segundo as aparências, é até ao contrário, é assim. Sr. Padre Lourdes, o nosso tempo chegou ao fim, pronto, gostava de continuar mais um pouco a conversa, mas a verdade é que não é possível. Agradeço-lhe, portanto, o ter estado mais um dia. Eu é que agradeço, foi sempre um prazer. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.